olha pra você que está clamando. A vitória pra você que está chorando. A vitória para o crente fiel. Está bastante dolorida, mas as aflições são coisas desta vida e não se pode fugir nem recuar. É orando que as muralhas Jeová, quando Jeová peleja, a vitória é certa. O pequeno é quem vence o grande ditador. A fornalha se transforma em ar-condicionado, e o crente derrotado vira vencedor. O crente pisa na água e o Jordão se abre. A unção ataque e zomba dos servos de Deus. O inimigo se levanta, mas é derrotado, porque Deus toma as dores de um filho seu. Adorou e Deus Josué orou e o sol parou no meio do certa. O pequeno é quem vence o grande ditador. A fornalha se transforma em ar-condicionado, e o crente derrotado vira vencedor. O crente pisa na água e o Jordão se abre. A ursa mata quem zomba dos servos de Deus. O inimigo se levanta, mas é derrotado, porque Deus toma as dores de um filho seu. Ah, não orou e Deus ouviu, e um filho concebeu. Josué.